714, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa está Juliette, gol 1714. E confirmando, o solo foi ao 53, ok? Sim, jogou 1714. Boa noite, Web 5897, boa noite, Web 5897, identifique, chegada é a Mari, vai descer para 2000 pés, via, chegada, ajuste MI-20. 2020, pode vai direto para a posição Luna? Pode vai, TAP. TAP, para o táxi, o gol 1805 está com 52 a bordo, 2:39, altero na Fortaleza. Copiado, gol no 085, táxi à direita, reporte pronto para decolagem no ponto espera, dá 1-0, ajuste 1-0, 2-0. Gol 20, segue via direita, reportarei no ponto espera pronto, 1805 da gol. O gol no 714, ingresse na Juliette, o gate é o 02. Juliette, gate 2, gol no 714. 8,000 meters. Ok, thank you. 3152, aguarde um instante para cópia. Aguardo. Possível 330 para 3152. Sente. Espera pronto no 805. Sente, gol no 805, autorizado alinhar e decolar, dá 1-0. O vento é 190 graus, 03 nós, gol no 805. Sente, alinha e decola, 1-0, gol no 805. Tá 3152, tá cópia. Tá pronto, 3152. Autorizado, Maceió, nível 330, via Peruísque 58 até Orago, e após Orago, DCT Maceió. A decolagem dá 1-0, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120 decimal 8, acione 5432. Ciente, Maceió no 330, via Peruísque 58, Orago, Maceió. Decolando a 10 com a primeira curva esquerda, decolando perfil da Puca, Caju, 208 ao controle, 5432 no transponder, pro TAN 3152. Correto, TAN 3152, chame pronto para o chiveque e acionamento. Parado. Gente. 1-8-8-0-5, decolado ao 5-8, chame o controle em 1-2-0-8, boa viagem. Ok, vai chamar é 19-8, né? 120.8. 28. Afirmo. Boa noite, 1-8-0-5, contato radar na decolagem, suba ao 370 na saída Puka. 370 Puka. Call 164, establish ILS 1-8-1-0. Roger, call Salvador Tower, 118.6, good night. 118.6, boa noite, call 164. Webjet 5897, IVLS X-Ray, informe estabilizado. Está livre, informará, estabilizada, 7-5-8-9-7, obrigado. Pode ir lá, Dunana presente, 5-8-9-7. Dunana boa, obrigado. Dossala, boa noite, como 643, ILS 1-8-1-0, landing here, down a lot. Good evening, go 1-6-4-3, nav in sight, runway is wet, altimeter set 1-0-2-0, clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 09 knots, go 1-6-4-3. Clear to land, runway 10, KMH 1-0-2-0, go 1-6-4-3. You go 1643 underground at 03. Clear taxi via Alpha Juliet to gate 03. Go 1643. Taxi via Alpha Juliet to gate 03. You go 1643. Correio TAM 3152, no 10, puxa acionamento. Autorizado, TAM 3152, chame táxi. TAM 3152. 8005, chame Recife, frequência 1545, alterne 12685, bom São João. Ok, muito obrigado, igualmente, vai chamar 2857. Ok, 5897, chame Torre Salvador, 9396, boa noite. Bom trabalho, boa noite, 18.6. Torre Salvador, muito boa noite, Abjet 5897, fui LS. Boa noite, Web 5897, reporte passando externo, o ajuste é um 020, pista no 0, uma olhada. Reporte passando externo, ajuste no 020, pista uma olhada, objeto 5897. Evo Gol 1890. Para o táxi, TAM 3152, alterna Recife, 2 horas e 36 de autonomia, POB de 145. Qual alternado? Alterna Recife. Ciente, o 3152, táxi autorizado, Pátio Índia. Chame no ponto de espera da 10. Ciente, Pátio Índia, chamará TAM 3152. Objeto 5897, pouso autorizado na 10, o vento 150 graus, 09 nós. Autorizado pouso, objeto 5897. Controle Salvador, 38891, muito boa noite. É, informação Golf. Boa noite, 38891, identifique, chegada é a Bonf. Desça para 4.000 pés, ajuste 1.020. 4.000 pés, 1.020, 38891. Objeto 5897, no solo 10, táxi autorizado via Alfa e Juliette para o gate 10, o Web 5897. Alfa e Juliette para o gate 10, objeto 5897. V6 livre LF X-True, informe estabilizado. Livre LF, repousaremos estabilizado, boa noite, 9-6. Tan 3152, ponto de espera da 10, pronto. Tan 3152, ciente, autorizado a decolagem da 10, o vento 150 graus, 089. Ciente, livre, decolagem da 10, Tan 3152. Hotel, até o 150 autorizado, mantenha a chegada Mari, identifique, é o número 3 na aproximação, desça para 5.000 pés, 1.020 ajuste. 5.020, vai manter o perfil, ao 674, chegada Mari. Web 6746, reduz para 259. Reduzindo 2509 para o 6746. 3152, decolado ao Zona 5, chame o controle, 120, decimal 8, boa viagem. 308, vamos ver. Boa noite, voo 1-7-1-4. Boa noite, voo 1-7-1-4. Está pronto para a cópia, Aracaju? Copia. Autorizado, Aracaju, nível 230. Decolagem da 1-0 com curva à esquerda, subida Pucca, após Pucca, Jamo, e após Jamo, DCT, Aracaju. Controle 1-2-0, decimal 8, acione 5-4-3-4. 230 Aracaju, Pucca, é a subida, depois Jamo, já direto Aracaju. 208, controle 5434 na forma. Correto, e chame pronto no gate 02, voo no 7, no 4. Chama lá. Ponte 96, chame Torre, ano 9, ritmo 6. Voo no 896, Salvador. Está estabilizado com 896. Torre, Salvador, 1 no 86. 186. 3891, Detan, 2000 pés, 1020 permanece, livre LS, informe estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado, 3891. Objeto 6746, desça para 2000 pés, via chegada Mari. 2000, via chegada 6746. Para meia milha descendo. Boa noite, vou 1896, avistado, ajuste 1020. A pista 1-0 molhada, o vento 1-40 graus, 1-0 nós. Está livre o pouso, o 1-0, 1896. Livre pouso na 10, boa noite, 96.